Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Primeira questão do Enem é chegar no horário. Aqui é o Átila e eu sou tão velho que eu prestei o primeiro Enem. Aqui é Ives Urquiza e eu fiz Enem só por experiência. Aqui é o Azaghal e eu nunca fiz Enem. Pois é, Átila tá falando aí que é velho, que fez o primeiro Enem. Não tinha Enem na nossa época. Caraca, cara, que esculacho. Muito bem, nerds! Estamos aqui pra falar sobre esse assunto incrível. Esse evento todo ano que acontece na vida dos jovens brasileiros que tem que prestar o Enem! O Enem! Vamos falar com professores sobre vamos Enem. Vamos para os e-mails que não tem tempo. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Muito bem, senhor Átila. Olha só, nós estamos aqui para fazer um jabá, eu e você. Meu sonho. Seu sonho. Nós vamos falar da Uninassal, Átila. Vestibular 2019 e Enem estão aí, por isso que estamos fazendo esse programa. Olha só, que bonito. É aquela época do ano, né? Todo mundo tenso, pensando no que vai fazer o resto do ano inteiro e o que vai estudar por um bom tempo. Tem que começar a planejar agora. E por que essa comunicação? Porque a sua nota vale uma nota. Esse é o slogan da parada. Que é a campanha onde a nota tirada no Enem vale descontos na Uninassal, seu Átila. Olha isso. Acho incentivo honesto, acho incentivo muito bom. Comprova que você é uma pessoa que sabe estudar, que sabe aprender. E vale ressaltar aqui as features da Uninassal, como por exemplo o núcleo de trabalhabilidade, empregabilidade e carreira, seu Átila. Eu nem sabia que existia a palavra trabalhabilidade, mas existe. Cara, pra mim é um campo da ficha de RPG, sabe? Quantos pontos de trabalhabilidade e empregabilidade você ganha. É a ficha de RPG que você vai preencher pra sua vida lá na Uninassal, rapaz. Olha só. O Núcleo de Trabalhabilidade, Empregabilidade e Carreiras presta assistência aos alunos e ex-alunos em aspectos técnicos e comportamentais para terem vantagens em suas áreas escolhidas. Isso é muito importante. Você nunca sabe o que quem fez o seu curso antes está fazendo da vida agora e o que foi importante para essas pessoas. Exato. Uma noção dessa de para onde você aplica, para onde você manda os seus currículos, o que eles esperam do currículo de quem tá tentando aquela vaga e uma noção de como aplicar e como fazer a entrevista de emprego, isso às vezes vale mais do que o teu currículo naquela hora. Cara, quando eu me formei, foi aqui, a porta fechando atrás... E aí, ó, se vira malandro. Esse núcleo para as empresas, ele funciona como um banco de talentos e recrutamento segmentado por área de atuação. Então, isso é para todo mundo, para o aluno, para o ex-aluno e para as empresas que estão recrutando, cara. Muito bom. Vai, conversa e se orienta, porque você não vai querer descobrir só no fim da sua graduação que o curso que você fez não era indicado para o que você quer fazer da vida. E olha só, eles também têm o NPJ, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas, que é um órgão onde estudantes de direito têm oportunidade de praticar todo o conteúdo teórico aprendido até então. É tipo uma espécie de estágio onde os alunos prestam atendimento ao público gratuitamente, seu Átila. Se você vai fazer direito, pelo amor de Deus, aproveita o núcleo. Sua prova da OAB vai ser muito mais fácil se você já tiver uma prática. Novos cursos de tecnologia, tem game design, coding, data science, digital security, empreendedorismo digital e service design, Átila. Não vamos esquecer que tem incentivo ao esporte e tem a participação também, anualmente da Uninassal, nos Jogos Universitários Brasileiros, rapaz. E a Uninassal tem modalidades presencial, semipresencial e EAD, que é ensino à distância, né? Que é com diploma reconhecido pelo MEC e pelo mercado. Então, tá esperando o quê? Pra conhecer a Uninassal, tem link aí no post, rapaz! E, Azaghal, hoje é dia de Nerdcast Speak English! Yes, motherfucker! Que é trazido essa parceria entre Jovem Nerd e WhatsApp, justamente para você aprimorar, você começar, não importa em que nível o seu inglês está. Básico, médio, avançado, porque eles têm multi-level classes, Azaghal. Ou seja, pessoas de todos os níveis de inglês interagem juntos na mesma classe. Assim, quem entende menos inglês aprende com quem entende mais, e quem entende mais aprende também ensinando, reforçando o conhecimento que ele tem, cara. É muito bom. Início de ano, presta atenção nas suas promessas, presta atenção nas suas metas para 2019. Aprimorar o seu inglês é uma delas, então vai conhecer o WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp.com, para você se matricular. E hoje, Azaghal, nós vamos fazer um papo muito interessante sobre as diferenças que existem da língua inglesa pelo mundo, Azaghal, em vários países que falam inglês, entre Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul. Tem, cara, tem um monte de coisa, termos e forma de se expressar. Como é que funcionam essas variações? Dependendo para onde você vai viajar, as coisas que você vai falar, o cara não vai entender direito lá, dependendo do inglês que você está acostumado. Entendeu? Então, ouça o Nerdcast Speak English, já está publicado na sua timeline e vai conhecer a WhatsApp.com. Faça a sua matrícula hoje! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para 11 minutos e 31 questões dissertativas. Azaghal, quero agradecer aos nerds que doaram sangue esta semana e salvaram vidas, como Danilo Rigueto, Rafael Barbosa, Cristiele Almeida, Caio Allweiler, Alexandre Schmidt, Miguel Lengues, Gabriela Cruz, José Arevalo, Gleverson Santos e Gustavo Cabete. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo. Valeu. Alex, 39 anos, designer, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sobre o último Nerdcast, que falamos de Bandersnatch, o filme interativo de Black Mirror. Eu gostei bastante da experiência. Como o filme é médio, como o jogo é médio, mas como filme barra jogo interativo, real time na tela, é muito legal. Mas queria acrescentar uma coisa. Quase todos os episódios do Black Mirror são de algum tipo de poder. Governo, polícia, comunidades, patrão, controlando e julgando. Daí o meu ponto. Seria o nerdinho do final dando nota à própria Netflix julgando você e suas escolhas? Não. Tá bom, já respondido. E a Zodara Capela, 27 anos, engenheira agrônoma, Recife, Pernambuco. Olá, nerds, tudo bom? Gostei muito do Nerdcast de Bandersnatch, apesar das críticas a serem feitas a respeito do filme. Acho que ele atingiu o objetivo ao usar a metalinguagem para falar sobre como não temos controle das nossas decisões. Desde o que vamos assistir na Netflix, a qual roupa comprar ou qual hambúrguer comer. Representado lindamente no monólogo do Cullen sobre o Pac-Man. Uh-huh. Em certo ponto do programa, Azaghal fala sobre como não houve um momento mind-blowing. Para mim, um momento mind-blowing aconteceu quando eu tentei não matar o pai e simplesmente a Netflix não deixou eu fazer isso. Eu estava, assim como o personagem, sendo manipulada para fazer as escolhas que a Netflix queria que eu fizesse. Por isso também acho que existe um final certo, que a Netflix quer que a gente veja, que seria aquele em que ele consegue 5 estrelas de 5, mata o pai, etc, etc. Além disso, no episódio pode-se perceber diversos easter eggs, além dos citados no programa, como o nome da clínica na qual a psiquiatra trabalha, San Junípero, e o símbolo de White Bear que aparece no computador, o que me fez pensar se o jogo poderia ser uma espécie de punição para o personagem principal, condenado a repetir os erros em looping. Olha aí! Aí temos uma... Olha só! Será que ele é uma consciência digitalizada, sendo punida eternamente em loop? Olha aí, tudo isso faz parte do universo Black Mirror. Enfim, para mim, Black Mirror mais uma vez acertou em cheio ao usar tecnologia como pano de fundo e metalinguagem para fazer a gente pensar e debater sobre o nosso lugar no mundo. Sim, muito legal. Sobre a sociedade e sobre a influência da tecnologia na nossa vida. Muito bom. César Melo da Rocha, 27 anos, físico, professor, Contagem, Minas Gerais. Olá, Azaghal e Alexandre Ottoni. Ou aqueles outros dois caras legais também, que também leram os e-mails. Dispensando os merecidos elogios de sempre, gostaria de... Blá, blá, blá, blá, blá. Tá bom. Eu não vi nenhuma propaganda sobre esse filme antes de sair. Portanto, não sabia que era interativo. Olha só. Eu simplesmente estava indo dormir e, por volta de meia-noite, quando vi o anúncio do filme na página inicial da Netflix, pensei, olha aí, um filme do Black Mirror. Deve ser uma merda, mas eu vou assistir. Porra, por que você achou que deve ser uma merda? Assisti o filme no dia do lançamento como se fosse um filme normal, adorando a temática que me lembrou os livros e jogos citados no Netcast. As escolhas apareciam, mas eram feitas automaticamente pela Netflix. Ué, tu não percebeu que tu podia mexer? Toda hora você, o filme parava 10 segundos com todo mundo sem falar nada e você achou que era normal? Não, e tem as instruções no começo, como é que... É, pois é. Não, como você conseguiu isso? Porque se seu aparelho não é compatível, ele nem roda o jogo. Pois é. Pô, ele continua aqui. Eu achei que era uma representação de como o carinha tava vendo as coisas, de tão envolvido envolvido na produção do jogo. Ah, tá, como se ele estivesse vendo as escolhas que ele tinha pra fazer. O filme seguiu com ele aceitando entrar na empresa, voltou ao início sozinho e até mudou algumas escolhas. Isso lembrando que ele não escolheu nada, ele só ficou vendo. Caraca, que maluco! Eu fui vendo normalmente, até achando, inocentemente, a trama um pouco previsível. Aí o computador fala com ele e aparece Netflix escrito na tela. E uma sombra embaixo indicando que era pra eu clicar. Pô, só aí que tu viu a parada. Caraca, embaixo, cara. Foi então que minha cabeça explodiu. Como assim isso é interativo? Fiquei maluco e fui jogando, voltando os caminhos e escolhendo de novo. De modo que quando eu fui desistir de matar o pai repetidas vezes, já eram 4 da manhã. Caraca, ele ficou jogando inteiro no filme. Eu fiquei tão fascinado com aquela interatividade de surpresa que fui indicando para as pessoas verem sem falar nada sobre o filme para não dar spoiler. Eu achei que a surpresa da interatividade fizesse parte da experiência que a Netflix quis proporcionar. É, não deixa de ser também, porque, né, tava lá, pode ter outras pessoas que também consumiram da mesma forma que você. Imagino que muitas pessoas que não estão acostumadas com o conceito de história interativa possam também ter passado por essa experiência. Foi sensacional e acredito que foi melhor do que se eu soubesse desde o início. Bandersnatch foi pra mim o melhor plot twist desde que eu assisti No Limite do Amanhã, aquele filme que eu tô cruzando. Ah, não, caralho, cara! Mano, você também tá muito maluco, cara. Que critério é esse? Sem saber que o filme era sobre voltar no tempo várias vezes e refazer as escolhas. Um grande abraço pra todas as equipes do Jovem Nerd, vocês são do caralho. Mas, cara, foi legal, ó. Que legal que ele teve essa experiência. Esse cara, ele tá certo. Eu não vê trailer, não vê nada. Exato. Entra no cinema sem saber que filme vai ver. Exato. Eu tô perdido. Tá certo, tá mais acerta. Pergunta muito básica, porque na minha época não tinha Enem. Era só vestibular. É, até as séries eram diferentes. É, exato. Eu lembro quando o Enem surgiu, eu entendo muito superficialmente o que é o Enem, mas como eu nunca utilizei ele, e não trabalho nessa área, eu nunca me interessei muito em saber a fundo o que é. Então, o que é exatamente o Enem? O Enem foi uma ideia que acabou ganhando 3 ou 4 usos diferentes com o tempo, conforme foi dando certo. Ele começou como o nome fala, Exame Nacional do Ensino Médio. Ele, na verdade, era um exame não para avaliar quem presta, mas para avaliar as escolas de ensino médio no começo. Ele começou mais assim, vamos ver se quem tá saindo do ensino médio tá bem educado. É, disso eu lembro. Tanto que ele servia meio que para ditar o que devia ser ensinado no ensino médio, sabe? Porque a percepção que eu tenho do Enem hoje é que ele é um terror. Toda prova é um terror, todo teste, né? Não, mas se ele fosse uma prova para avaliar a instituição de ensino, o aluno ia tá meio que foda-se, né? Mas é, acho que era meio que isso no começo. Eu lembro de ter feito o primeiro segundo dessa forma, tanto que a nota mal tava começando a contar, assim. Quando eu prestei vestibular a sério, a nota do Enem, ela era complementar a minha nota. Ela podia me dar alguns pontos na FUVEST, nos outros vestibulares que eu tava prestando, mas ela não dava as minhas chances de passar. Ela, no máximo, podia me ajudar um pouquinho. O Enem é uma parada criada no Brasil, ou ele é um modelo que foi importado, adaptado, essa coisa? É, nos Estados Unidos não tem um SAT, que eles, se a gente vê nos filmes, ah, não sei o que é. Quanto você tirou no SAT? Isso, só que o SAT, ele é uma avaliação do estudante para que com isso e outras coisas ele acesse as universidades. Como o Atila bem falou, entre 1998 e 2008, a prova do Enem era um exame diagnóstico do ensino médio para posicionar e também direcionar a questão de como o MEC ia fazer planos de ação para as escolas. Era um diagnóstico do ensino médio sem se preocupar com cada nota individual, mas sim com um conjunto de notas. É meio que o MEC vira e fala, bom, a gente quer que o ensino médio ensine tal coisa, tal conteúdo. E como que você descobre se estão ensinando isso de verdade? Coloca os alunos que saíram do ensino médio para fazer a prova e nas escolas que foram mal nessa prova, você sabe que não é bem isso que está sendo ensinado. E tanto que no começo, a prova do Enem, a prova que eu fiz, ela era um dia só de prova e tinha só 63 questões. É porque nessa época, Atila, a prova originalmente, como ela foi pensada em 98, ela tinha 21 habilidades que eram cobradas em 3 níveis de dificuldade. E aí você faria 3 questões para cada uma delas, totalizando 3 vezes 21, 63 questões mais uma prova de redação. É. Então, a prova ela era restrita a essas 21 habilidades. Hoje, são 120, por isso que a prova cresceu. E assim, ela era realmente restrita a habilidades e não a conteúdo, porque era muito comum uma questão que a explicação e a resposta estavam na própria pergunta. Sim, então, sim. Né, a gente pensa em vestibular hoje, hoje você tem uma questão do tipo, ah, em que ano o Brasil foi descoberto? Aí tem as 5 opções lá de qual ano. Isso é uma questão conceitual, né? Eu tô perguntando se a pessoa aprendeu essa data no ensino médio ou decorou, ou fez a musiquinha. O Enem antes ele fazia uma coisa assim, 5 tijolos são colocados por 5 pedreiros em tanto tempo. O que acontece se eu tiver só um pedreiro, sabe? Ou 2 ou 13. Você não precisa ter trazido um conteúdo forte do ensino médio para poder responder isso. É mais ter aprendido a lógica matemática que se aplica ali. É, porque um dos eixos que era explorado e que ainda hoje faz parte da avaliação é o de dominar linguagem. Então, se você compreende a linguagem, o próprio uso do texto da questão favorecia a solução do problema. Era mais uma prova de lógica do que uma prova... É meio como um teste de QI, sabe? Que é mais uma questão de avaliar o quanto você consegue pensar em cima daquilo do que se você decorou aquela informação toda que ele está cobrando. Mas como é que o Enem evoluiu dessa parada de, sabe, de testar o ensino fundamental das escolas para se tornar um documento aceitável para ingressar em universidade? O que acontece? Como é que você... Tudo bem, as escolas públicas precisam fazer o Enem porque elas são cobradas por isso, né? Vamos dizer assim, o governo pode virar e falar, olha, eu vou direcionar mais verba para as escolas que forem melhor no Enem. Uhum. Porque se você vira e fala, eu vou direcionar mais verba para as escolas que os alunos tiram as melhores notas nas provas, acontece como nos Estados Unidos, que vai ter muita escola aplicando uma prova mais fácil ou é, dando claro. A resposta da prova antes para receber uma verba maior, né? Ou aplicando uma prova muito difícil no primeiro ano para quando chegar no terceiro os alunos ganharem muita nota em relação ao começo. É sempre difícil quando você vai medir alguma coisa, a galera aperta para um lado ou para o outro. Então, para que o Enem servia? O governo aplica, o MEC aplica uma prova que o MEC redigiu, que um instituto, é o INEP, né, que faz. Isso, é o INEP contrata, e aí hoje ele contrata professores normalmente ligados a IFES e UFES, as universidades públicas e os institutos federais, treina as pessoas para poder produzir as questões, no caso eles chamam de itens, e vai para um banco nacional onde há sorteio dos itens. É, tanto que quem aplica a prova ainda é o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais, ou seja, era de pesquisa educacional mesmo. Então, você faz uma prova produzida à parte, que ninguém teve contato com ela, ou não deveria ter. Mas isso é um órgão público. Isso é um órgão público. Uhum. Mas é um órgão público que serve para avaliação do ensino, né? Não é um órgão público que serve, por exemplo, para as universidades. Certo. O governo controla a prova para que as instituições não criem a sua própria mutreta, é isso? Exato. Para que não criem a própria mutreta e para garantir que está sendo cobrado o que você exige que o ensino médio ensine. E para garantir que a régua está ajustada para todo mundo, né? Exato. Exato. Para fazer, teoricamente, uma prova que avalia da maneira mais produtiva, né? Só que aí o que acontece? As instituições particulares, por exemplo, não têm muito incentivo para mandar os alunos fazerem Enem, porque elas não dependem da verba pública e porque quem está colocando em escola particular no Brasil tende a valorizar muito mais, por exemplo, ou o preço ou o vestibular. Então, pelo menos em São Paulo, era o universo que eu via. Se você pegar as melhores escolas particulares de São Paulo, os pais estão muito mais preocupados em colocar lá dentro com base em quantos aprovaram na FUVEST, em quantos aprovaram na Unicamp, em quantos aprovaram nas federais e por aí vai, do que o Enem em si. Então, como é que você faz para trazer todo mundo para fazer a mesma prova de ensino médio? Você começa a aproveitar os pontos disso para os vestibulares também. E aí, em 2009, o governo federal fez um aporte, se eu não estou enganado, de cerca de 200 milhões de reais para serem distribuídos para cobrir o prejuízo de eventuais abolições de vestibulares das universidades públicas. Então, a universidade pública cobrava para fazer o vestibular. Ao deixar de cobrar e aderir ao sistema unificado, usando a nota do Enem através do SISU, o governo federal bancava o prejuízo e ainda dava mais dinheiro para implementar algum tipo de ação dentro da universidade. E aí as universidades carentes de recursos acabaram aderindo em massa à prova, meio que goela abaixo, produzida de 2009 em agosto para 2009 em novembro ser aplicada. É, eles foram pouco a pouco, né? No começo, o Enem começou a contar ponto para alguns vestibulares, aí o Enem podia ser somado, o Enem podia complementar, o Enem podia substituir. Aí o governo começou com o ProUni, que é uma verba, é um financiamento público de universidades particulares, a usar a nota do Enem. Então, se você quer pedir um empréstimo pro governo para você bancar a sua universidade particular, você presta o Enem. Se a nota for boa, você tem uma colocação mais privilegiada para conseguir a bolsa do ProUni. E até 2009, quando falaram, não, ok, chega, vai ser de vez um vestibular agora. Não é mais uma prova de avaliação do ensino médio só, e agora também é uma prova de entrada no ensino superior. Eu acho que essa foi a grande mudança do Enem todo. É, foi uma grande ruptura, né, porque as escolas, eu me lembro bem, eu dava aula em muitos cursinhos à época, e todo mundo foi pego de surpresa, porque as escolas tinham já mais ou menos uma metodologia de trabalho para os vestibulares locais, e os vestibulares locais simplesmente foram extintos em muitos lugares. Em alguns lugares houve um período de adaptação, um ou dois anos em que a prova do Enem serviu como referência, mas não como único acesso, mas de 2009 a 2011, praticamente todas as universidades federais do país passaram a adotar a prova, e no primeiro ano, em particular, pegou muita gente desprevenido, porque não se esperava nem o tipo de mudança da prova. Ela foi alertada em maio e em agosto foi apresentada com um simulado de 40 questões, e 3 meses depois, em novembro, a prova já estava valendo para muitas universidades públicas como acesso exclusivo através do sistema unificado. Foi uma bagunça na época. E aí mais do que dobrou o número de questões, né? Triplicou quase, né? Isso, a prova passou de 21 habilidades para 120 habilidades, divididas em 30 para cada uma das grandes áreas, linguagem e suas tecnologias, humanidades e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, natureza e suas tecnologias. Cada uma com 30 habilidades somam 120, e a prova de redação tinha mais 5 competências a cumprir. Então, ao todo, seriam aí 30 competências distribuídas em 120 habilidades, mais a prova de redação. E depois foi para 45 e 180 questões, né? É, e aí passaram a ser 45, cada uma dessas partes, né? Passou a ter 45 questões, totalizando 180, dividido em 2 dias de 90 questões. Então a prova ficou bem mais longa, cansativa e complexa. Vem aí a prova do Enem! Yeah! A maior pressão é o que se espera de uma prova, sabe? Porque quando você tá avaliando o ensino médio, você quer saber se as escolas são boas ou não, se elas estão ensinando ou não o que é o plano pro ensino médio. A gente tem o parâmetro curricular nacional lá, as bases curriculares nacionais, e aí é mais ou menos assim, é passou ou não passou, sabe? É pra isso que serve a prova no começo. Tipo, ou você ensinou tudo que você precisa ou não. Então, seria mais ou menos o Enem antigo com 60 questões até 2008, como se você fizesse uma prova onde o importante é garantir que uma nota mínima foi tirada. Né? Então, escolas boas são as escolas que fizeram uma média acima de 40 pontos, 30 pontos, 50 pontos, dá, sei lá, tanto faz a... Mas você tem um mínimo, e acima desse mínimo tá todo mundo bem. Isso serve pra você descobrir se o ensino médio funcionou. Quando você fala, eu quero que todo mundo entre no vestibular, o que que acontece? Se todo mundo tira uma nota muito boa, se a prova, por exemplo, for super fácil, então se você teve um ensino médio razoável, você tira 40, se você teve um ensino médio bom, você tira 50, se você teve um ensino excelente, você tira 60. E todo mundo que teve um bom ensino tira 60. Essa prova avalia muito bem se o ensino médio foi bom, médio ou ruim, mas ela não serve pro vestibular, porque todo mundo tira a mesma nota. Se você tem 200 candidatos por vaga e todo mundo tirou 60, você não tá filtrando ninguém. Então, a hora que você começa a usar o Enem pra vestibular, as questões começam a ficar muito mais difíceis, porque aí a ideia é filtrar as pessoas por um ponto ou dois e não ver se deu certo ou deu errado, sabe? E além disso, Átila, a adoção do sistema TRI, que pra quem não conhece é a chamada Teoria da Resposta ao Item, que avalia não só o erro e acerto, mas a consistência desses erros e acertos. Só para ficar claro, imagine que duas questões diferentes avaliam a mesma habilidade, só que com dificuldades diferentes. Quem acerta fácil pode ou não acertar difícil, mas quem acerta difícil espera-se que também tenha acertado a fácil. Então, o mecanismo permite avaliar se quem acertou também acertou com consistência, do tipo, é consistente acertar a fácil e errar a difícil, é consistente acertar a difícil e acertar a fácil, e não é consistente acertar difícil e errar fácil. E mais do que isso, como todas as questões são pré-testadas antes, as alternativas que não contêm o gabarito, que são chamadas de distratores, também têm índices que indicam quem é mais distrator ou menos distrator. E é possível saber se aquela pessoa errou longe, errou perto ou não sabia nada sobre a questão. E aí, com tudo isso... Eles estão tentando pegar quem está chutando e colando, né? Isso também. E também criando mecanismos de achatamento das notas, exatamente para poder diferenciar essa pequena consistência como um item mais ou menos pontuado, para exatamente naquela concorrência que você citou, você poder diferenciar mesmo quem acerta 60 questões, não garante que tenha a mesma pontuação. Você pode pegar dois estudantes com a mesma quantidade de questões, opções com notas diferentes, dependendo da consistência do caminho dos acertos. Então, mas isso não causa confusão nos próprios alunos ao conferirem o gabarito? Porque na nossa época era assim, acertou ou errou? Não tem acertou mais ou menos? É, na verdade, você não tem como saber quanto você vai pontuar sabendo apenas as questões pela contagem de acertos e erros. Uhum. Você, além disso, precisaria saber todo o conjunto de notas, todo o conjunto de acertos e erros dos concorrentes. E aí a gente não tendo acesso a isso, realmente fica um pouco confuso e cria muita expectativa sobre o resultado. Mas isso tudo é avaliado em questões de múltipla escolha mesmo? É, o mecanismo das questões, Alexandre, funciona assim. Cada item é pré-testado antes de ser colocado no Banco Nacional de Itens. 20 mil estudantes divididos em 4 grupos. O que é Banco Nacional de Itens? É o lugar onde as questões que são produzidas para o Enem são arquivadas para randomicamente serem sorteadas. Ah, randomicamente? Porque se você já faz muito antes a escolha das questões, já aconteceu em 2011, 2013 e alguns outros anos que eu não lembro, da prova vazar antes. Ah, tá. Por exemplo, eu sendo um elaborador do item, isso não garante que eu sei quando o meu item vai cair na prova. Então essa é uma medida de segurança, entendeu? Mas você mencionou aí que, pô, tem alguns itens que são amarrados, uns itens que são a... você tá analisando com a questão difícil, mas mais fácil pra você analisar a consistência de acerto do cara. Se isso é randômico, como é que você vai ter certeza de que os itens que são amarrados vão entrar na prova juntos? Eles pegam cada item antes de ir para o Banco Nacional e eles aplicam em 20 mil estudantes. 10 mil de rede pública, 10 mil de rede particular, metade dos da rede pública, alunos de segundo ano do ensino médio, a outra metade do primeiro semestre do curso em nível superior e a mesma coisa para a rede particular. E aí eles, depois que essas 20 mil pessoas resolvem a questão, eles medem o nível de acerto e o nível de erro de cada uma das alternativas dos distratores. E aí, com isso, eles montam uma régua e tagueiam aquela questão com um número que, na hora que a questão vai ser sorteada, pelas tags que a prova propõe, ela pode entrar ou não. Então, antes de ela ir para o banco, ela passa por essa avaliação, recebe uma qualificação de dificuldade para a questão e de quanto de percentual tem o acerto, no caso o gabarito, e cada um dos distratores. E aí, isso permite que, ao ser colocada no banco, ela seja solicitada dentro de parâmetros pré-estabelecidos, porque inclusive a prova do Enem se propõe a de um ano para outro poder ser comparada nos resultados. Pelo menos até 2015 era assim. De 2016, com algumas mudanças, tem gente que questiona a dificuldade das provas, principalmente porque em 2017 o Enem perdeu uma das coisas que era de uso do Enem, que era conferir aos alunos egressos do ensino médio público o certificado de conclusão do ensino médio. Ele fazia o papel do Enseja. E aí, de 2017 para cá, perdeu essa característica e alguns dos itens que serviam para isso na prova não são mais utilizados. Quer dizer, ele foi deixando de ser a avaliação do ensino médio e foi virando um vestibular clássico cada vez mais especializado. Né? Não funciona mais como avaliação do ensino médio ou ainda tem essa aplicação? Ainda se compara o desempenho das escolas para ver quais são as escolas que tiram as melhores e as piores notas. Ainda é um critério para você ver, por exemplo, quais são as boas escolas públicas. Não é mais passou, não passou, ou funciona, não funciona. Hoje é mais ranqueamento do que critério de teste. Você quer fazer aquela comparação internacional? Eu só conheço avaliações nessa proporção lá nos vestibulares da Coreia, né? Nos Estados Unidos tem o SAT, lá tem o EITJET, mas são avaliações de estudantes e não do ensino médio. As avaliações internacionais, a mais relevante, talvez a mais conhecida, seja o PISA, que avalia alunos de torno de 15 anos para saber a proficiência deles em línguas, matemática e ciência. Essa é a avaliação de ensino médio mesmo, né? É, essa é para o ensino mesmo. É, a avaliação estilo vestibular tem em vários outros países para entrada em ensino superior e meio que funcionam como aqui, com algumas diferenças, assim, né? O SAT, por exemplo, que o Luiz falou, nos Estados Unidos você faz a prova, você pode fazer várias vezes e as universidades escolhem o peso que elas dão para essa nota. Não é como um critério aqui de fez tantos pontos, passa, fez menos pontos, não passa. Eles usam critérios como trabalhos coletivos, né? Outras coisas além de só essa nota da prova. Doação que os familiares fizeram para a universidade. São vários pontos aí. Tanto que tem algumas universidades que são bem conhecidas por ou você tira uma nota muito boa ou sua família tem que dar uma grana muito grande para a universidade para você passar. Aí você pega um lugar como o Japão. No Japão, não. Você terminou o ensino médio, você faz o exame pré-vestibular e com base na sua nota do pré-vestibular, você pode ou não ir para cada universidade. E aí é uma vez e acabou. Passou, passou, não passou, nunca mais. O que gera uma aflição e uma onda de suicídio juvenil grande, né? Eles têm um fenômeno que é o filho esquecido, que é o filho que vai morar no quarto dos pais e a família não fala mais dele porque não passou no vestibular. Nossa, que horrível. Então, chegou a época do vestibular, foi lá, o filho não passou no curso, não passou em nada do que ele queria, a família meio que aceita que o filho vai ficar em casa e não vai fazer mais nada mesmo, porque era a única chance e acabou. Triste realidade, né? E o pessoal ainda acha que o vestibular daqui é que é estressante. Vamos falar sobre a preparação. Pelo que vocês falaram desse negócio de sorteio de perguntas para a prova não vazar, etc., eu ia perguntar meio que se existe algumas questões que sempre caem. Ah, essa questão é sempre cai neném e tal, assim, mas pelo visto não. Tem habilidades e tem conceitos que são perguntados direto, assim. Por exemplo, por biologia eu consigo falar isso tranquilamente. Ecologia, citologia, que é a parte de células e outras coisas, o efeito humano no ambiente, um pouquinho de genética, sempre cai. Todo ano vai ter uma questão. O que é cobrado especificamente muda um pouquinho. Mas tem um miolo, sim, das questões que são as mais comuns e as que mais se repetem. É, aqui, Alexandre, eu queria chamar a atenção que, embora a gente faça esse novo modelo de prova desde 2009, muitos, e aí quando eu falo de muitos mesmo, muitos dos estudantes nunca leram a matriz de habilidades proposta pela prova do Enem. Desde 2009, ela está disponibilizada no site do INEP. Ela diz todas as habilidades que precisam ser desenvolvidas, além de isso, ela também tem uma matriz dos objetos de conhecimento, que são os conteúdos que serão cobrados dentro das habilidades. E aí, só para poder deixar claro para quem está ouvindo pela primeira vez sobre a prova do Enem, ela não avalia se o aluno tem determinado conteúdo ou não. Ela avalia se, a partir desse conteúdo, o estudante desenvolveu ou não determinada habilidade. E aí, nem sempre fica claro, deixa eu tentar dar um exemplo aqui, aproveitando o Átila para me corrigir, se eu falar alguma bobagem biológica. Uma prova tradicional que falasse, por exemplo, sobre termofísica, dilatação de corpos, traria, por exemplo, o tamanho inicial de uma barra, um coeficiente associado ao material da barra, uma determinada variação de temperatura e pediria qual o comprimento da barra depois daquela variação de temperatura. Uma questão no modelo que o Enem propunha ser poderia propor a seguinte situação: alguém assistindo a um jogo de futebol vê que o jogador levou uma pancada séria, que o médico entra e aplica um spray gelado no lugar da contusão. No dia seguinte, o mesmo jogador está dando uma entrevista sobre a pancada e recebe radiação para aquecer o local. E aí perguntar o porquê de, na hora da pancada, colocar algo frio e depois colocar algo quente. E aí o estudante, sabendo que o efeito sobre o corpo, quando você aplica algo com temperatura menor do que o corpo, é de vasoconstrição, teria que associar isso ao fato de diminuir o fluxo de fluido para a região da pancada. No dia seguinte, ao aumentar a temperatura, você aumenta a permeabilidade do tecido e permite que o fluido acumulado se desloque para fora do lugar da contusão. Então, ele tem que saber o que acontece na dilatação, mas associar com um fenômeno biológico numa situação cotidiana. Essa é a mudança da perspectiva da prova. Eu não poderia falar melhor. Assim, isso na parte das questões, né? Que elas são... Tem a matéria, que você mais ou menos espera que vai ser cobrado, tem as competências do Enem. De vez em quando vem umas questões, pelo menos pela biologia, dá pra falar isso, que do nada se pergunta um conceito que a gente só passa na graduação e ninguém no ensino médio viu aquilo, mas é, de vez em quando vem umas bolas estranhas dessas, mas normalmente é bem claro o que é cobrado e perguntado, mas tem toda a parte normal do fazer um vestibular, fazer uma prova, que é o preparo, né, de dormir bem, tá, descansar, nos dias imediatamente anteriores não adianta ficar revisando a matéria, que não vai entrar agora, se não entrou antes. É isso que eu queria saber, todo mundo fala, isso é lenda ou verdade, esse negócio de, não estuda na véspera, porque não adianta, não vai absorver nada e tal. Depende do seu método de estudo, né? Se você não tá aprendendo, se você tá decorando, talvez funcione. Se você for ensaiar as músicas pra lembrar a ordem de elemento da tabela periódica, essas coisas, beleza, né? A impressão que eu tenho é que o estudante, ele tem fases de preparação e em cada fase ele deve dar mais atenção a um tipo de coisa. Na última semana, se o estudante se sente aflito ou ansioso por não estar estudando, eu acho que vale a pena ele revisar conteúdos já aprendidos só para reforçá-los na memória, do que tentar conteúdos novos, porque os conteúdos novos provavelmente não serão absorvidos e isso vão gerar uma insegurança para a hora da prova. Agora, ao longo do caminho, por exemplo, a gente tem um Enem em novembro de 2019, a gente está agora caminhando para isso. Ao longo do ano, o estudante deve sim pegar o máximo de conteúdo e, se apropriando dele, tentar ver se, tendo o conteúdo aprendido, ele consegue aplicá-lo nas situações problemas dos itens que o Enem propõe. Então, eu acho que é importante ele estudar o conteúdo para aprender o conteúdo, e depois eu acho que é importante ele ser impactado pelo tipo de avaliação que o Enem se propõe a ser. Para isso, é importante que ele baixe questões da prova, se avalie fazendo essas provas e busque também simulados de qualidade que ele vai encontrar de diversas maneiras em aplicativos, sites e em outros mecanismos que ele vai ter disponível ao longo do tempo de preparação. É bem fácil achar as versões anteriores, né, do Enem? Sim, o próprio instituto que aplica, que é o INEP, contém todas de 2009 para cá. E lembrando que só de 2009 para cá que ele deve fazer, porque de 2008 para trás era uma outra metodologia. Inclusive, se os estudantes estiverem procurando uma maneira de aplicar conceitos físicos, químicos e biológicos ao dia a dia, e situações super mundanas, tipo, qual super-herói tem o soco mais forte, esse tipo de coisa corriqueira, tem um canal bem legal no YouTube que eu recomendo bastante, chama Nerdologia. A galera fala que ajuda mesmo. É, inclusive, eu queria dizer pra você que eu uso alguns dos episódios de Nerdologia pra criar questões dos meus simulados lá no Física Total. Olha aí! E aí, o Nerdologia tá presente nas aulas e presente também nas avaliações. Em particular, Átila, a explicação do soco mais forte, infelizmente, não faz parte da programação do Enem, porque envolve física moderna, parte de relatividade. Exato. Física moderna tem só 110 anos, mais ou menos? É, o que explica o soco tem 113 anos, para ser mais preciso, mas infelizmente não foi incorporado ainda, o que é uma grande bobagem, mas para vestibulares como o de outras instituições é útil sim, e vale muito a pena conhecer. Tem umas questões que são implícitas no Enem, e que o Alexandre citou aí na abertura, inclusive, que fazem sim parte da prova, que é, por exemplo, você chegar na hora. Pois é. Então, certo. Essa é a questão número um. Essa é a primeira questão e eliminatória de cara. Exatamente. Sim, sim, sim. E que tem a ver com o ambiente de trabalho e com a sua vida profissional, porque se você não entregar as coisas no prazo, você, na maioria dos casos, se fode. Exato. É uma questão subjetiva, implícita, mas muito importante, cara, que as pessoas muitas vezes não dão bola, ou não se atenta à importância dela. Eu sei que existem casos e casos que existem exceções, mas 99% das pessoas têm total condição de chegar na hora e não chegam por um vacilo e que é eliminatório mesmo, entendeu? É que nem você dá respostas erradas demais. Azaghal, é impressionante que a prova seja aplicada à tarde e ainda haja gente se atrasando. Pois é, não é nem de manhã, maluco, é de tarde a parada. É, a prova é à tarde e em todos os mecanismos de comunicação, sempre se fala sobre horário. Não tem por que se atrapalhar com horário de verão ou qualquer outra coisa. A maioria das pessoas que perde, perde por displicência e falta de compromisso. Agora, existem estudantes, ao longo dos 25 anos de preparação que eu tenho feito, que eu percebi que alguns dos estudantes que chegavam atrasados eram estudantes que não tinham se empenhado ao longo do ano. Então, eu não sei quantos dos estudantes usam o mecanismo do atraso para justificar o fracasso. Exato, para justificar o próprio fracasso. Então tem olha esse aspecto só. Aí, olha só. Pra dizer lá em casa, pra chegar lá em casa e falar assim, ih, pai, não consegui chegar no horário. Exato. O senhor gastou a grana do ano todo, mas não foi culpa minha. Infelizmente, o portão tava fechado quando eu cheguei. Isso é muito, muito relevante se levar em consideração. Caraca. É assim, tem algumas coisas, né? Tem uma galera que finge mesmo. Depois que o Cid começou com a história do atrasados com o Enem, tem a galera que dá o show, né? Vai lá, finge, vê se consegue dar entrevista. Se consegue aparecer chorando no jornal e tal, dizendo que chegou atrasado. Uhum. Tem a galera que atrasa porque tá com medo de fazer um negócio, né? Como, sei lá, ter medo de fazer um exame de sangue e pegar alguma coisa, né? Pegar alguma coisa e descobrir que tem. Mas também tem, acho que é mais comum, principalmente em vestibular mais longo, quando tem primeira e segunda fase, aí tem vários dias de prova. Aí eu já acho mais comum acontecer, o pessoal, e já vi acontecer mais do tipo, na primeira fase a pessoa tá lá 4 horas antes, aí ela já viu que ela chega no lugar de prova em meia hora. Aí na segunda fase, no primeiro dia, ela sai uma hora antes só porque meia hora tá lá. No segundo dia ela sai 40 minutos antes porque meia hora tá lá. E aí no último dia fala, não, meia hora eu chego. E aí nesse dia leva 40 minutos e perde. É quando do box foi fazer o Enem, eu fui na noite anterior no local pra saber onde era, porque eu não sabia onde era, né? O GPS sabe, mas eu queria me familiarizar com a região e tal, pra não, justamente não correr esse risco local, de ter um imprevisto, de... Show! Sabe? Então eu fui de carro lá, claro que nem todo mundo pode de carro, esse é o meu caso, tá? Cada um viva sua vida. Se você vai de ônibus, se você tiver oportunidade, vai. Mas o que eu fiz foi, eu queria saber como era, e era de manhã a prova, não era de tarde ainda, pelo menos aqui em Curitiba, né? E aí eu fui lá ver qual era e vi o tempo que eu ia levar e botamos uma puta antecedência pra ele chegar lá sem nenhum risco de atraso, sabe? E é bom ter um plano B, por exemplo. Aconteceu uma catástrofe, tem lá um engarrafamento gigantesco. Em algumas cidades isso acontece. De repente, ter o telefone de um mototáxi pode servir pra você livrar trânsito. Embora, eu acho que se sair com 4 horas, 5 horas de antecedência, não tem risco de perder. Como é que você não tá fazendo nada nesse dia, né? Pois é, cara. O que você tem pra fazer nesse dia? Se fosse show da sua banda, você dormia uma semana na fila pra pegar lugar. Então, se é a prova que talvez mais relevante que você tenha feito na vida, eu acho que merece um pouco de esforço. Sim, sim, cara. Não tem problema chegar 5 horas antes. É só um dia que tu vai fazer isso. Depois tu não vai fazer. Pior é chegar um minuto depois, né? Você chegar 3 horas antes, não tem problema. O problema é um minuto depois. Mas o pessoal, infelizmente, arrisca um ano ou vários de preparação por conta de tempo. Eu perguntei isso, sabe por quê? Porque essa semana, por duas vezes eu fiz duas perguntas, uma no Instagram e uma no Twitter. E, cara, como as pessoas não conseguem prestar atenção no que elas estão lendo. A do Instagram lá, do Stories, foi suas metas para 2019 em uma palavra. Impossível, ninguém consegue. Uma palavra não rola. Não, cara, era a primeira, sem sacanagem, a primeira resposta tinha umas 5 palavras, uma frase, claro, né? E teve uns que era textão, cara. Textão? Textão, em 2019 eu quero que... Sabe? De parágrafo. A ponto de sumir, porque naquelas respostas não aparece muito texto. Aliás, isso é uma boa pra questão de Enem, de português, né? Você fala assim, quais são as suas metas para 2019? Você não precisa começar a frase dizendo, em 2019, você não precisa repetir o enunciado quando você vai dar a resposta. O enunciado já foi dado. E aí, no Twitter, eu fui perguntar quais eram os programas mais antigos e exemplifiquei, né? Eu perguntei assim, pergunta aos universitários, não tinha nada a ver com o Enem, tá? Pergunta, isso é referência ao Show do Milhão. Mas, pergunta aos universitários, quais são os programas mais antigos na internet? Pode ser vídeo, áudio ou post. Aí eu escrevi, aí eu exemplifiquei embaixo que o Jovem Nerd, né, o Nerd Office tinha 10 anos e o Nerdcast 13. Programas antigos de internet, é isso. Veio de tudo, veio de software, veio de... Nossa, cara. Veio o quê? Veio falar, o Winamp era um dos mais antigos, tipo isso. Caraca, o Winamp. Saudoso Winamp. Pois é, pra você ver, Azaghal, o primeiro eixo cognitivo, que teoricamente é o mais básico de se adquirir, é exatamente dominar linguagem. E o pessoal não tá conseguindo dominar pra compreender a pergunta. Mas eu pergunto, assim, nesse caso as pessoas eram idiotas mesmo. Mas no caso do Enem, a minha pergunta é, porque assim, ok, muita gente sabe que existe um alto índice de analfabetismo funcional e tal, e que muita gente lê e não consegue ler voando, ou não consegue prestar atenção de fato e tal. Mas no caso do Enem, por exemplo, é porque o cara tá nervoso? Ou ele é assim mesmo e é isso? Claro que nessas provas existe um fator nervosismo aí muito grande, né? A puta pressão fodida, a vida da pessoa vai se resolver em um dia. É uma merda isso, né? Eu não sei se o Átila concorda, mas eu acho que a resposta não é única nem é tão simples. Eu acho que esse aspecto que você levantou é um aspecto relevante, sim, a pressão. Acho que essa pressão poderia ser, assim, diminuída se a preparação envolvesse uma preparação psicológica para a prova. Muitos dos estudantes em sua preparação só se preocupam com conteúdo e esquecem que, além do conteúdo, eles têm uma prova de resistência. Eles vão passar muitas horas, muitas vezes, em escolas desconfortáveis, sob situações adversas. Não, maluco, tu não pode comer feijoada no isso. Dia. Rabada, almoça rabada e vai fazer o Enem. Isso. Né? Muitos professores, e aí eu vou aproveitar e fazer o jabá, eu, inclusive, na internet, a gente, nas duas semanas anteriores às provas, a gente começa a pedir para os estudantes desacelerarem. A gente começa a falar coisas, por exemplo, se você gosta de atividade física, evite as atividades de alto impacto. Você gosta de correr? Nas duas próximas semanas, só caminhe. Você gosta de lutar alguma coisa? Substitua a luta por meditação ou por Tai Chi Chuan. Porque se você torce um pé ou leva uma pancada e precisa engessar parte do corpo, o que já era difícil de ser feito, piora. É. Abrir um restaurante novo na sua cidade, deixa pra conhecer só depois que fizer a prova. Marca com a galera pra relaxar, mas não antes de ir. Porque basta uma mudança alimentar e de repente você passa, além de ter que fazer a prova, várias vezes visitar o banheiro. E tem aluno, olha que, eu não sei se eu devo dizer isso pra poder de repente não dar dica pra malandro, mas só pra você ter uma ideia, eu tive um estudante que uma vez me relatou que ele nos primeiros minutos de prova, ele pedia pra ir ao banheiro só pra pegar o papel higiênico de todos os boxes e jogar dentro da bacia, porque o próximo aluno que fosse ao banheiro ia perder tempo e ficar nervoso porque não tinha papel pra usar. Caralho! Ele tava minando a concorrência, é isso? Pois é. Terrorismo! Terrorismo! Tática de guerrilha da pior espécie. E eu perguntei, e aí, funcionou? Ele, não, por isso que eu tô aqui no cursinho. Tu para de fazer, cara! Vem aí a prova do Enem! Tem um aspecto da prova, de qualquer prova teste, que é prática. Você tem que ter familiaridade com como aquilo funciona e já ter feito várias, porque aí você descobre, por exemplo, que não vale a pena passar. Se você faz um simulado, né? Se você vai se testando antes de ir lá fazer qualquer vestibular, incluindo o Enem, você aprende, por exemplo, a não gastar tempo com perguntas para as quais você não sabe a resposta. Então, a primeira vez que eu fui fazer simulado, fui fazer como treineiro o vestibular, né? Eu fiquei tentando responder as perguntas na ordem que elas vieram. Foi uma por uma. Aí vinha aquela pergunta difícil de matemática, eu perdi 20 minutos nela pra responder, não respondi e deixei de responder naquele tempo limitado todo o resto que eu já devia estar respondendo. Então você vai aprendendo que ordem de matéria é melhor você responder primeiro, como que você vai pulando as mais difíceis pra terminar a prova e depois voltar e vir respondendo as que ficaram pra trás, como que você chuta de maneira um pouco mais consciente. Essa coisa de voltar pra prova, a prova do Enem cada dia tem cerca de 32 a 36 páginas. Uma coisa que ajuda a ganhar tempo é que toda questão que você não completou, você grife lá no final da prova o número da questão e crie um código para ela que indica iniciada ou não iniciada. Porque quando você terminar a prova toda, você numa olhada simples, você vê todo o panorama das questões que faltam ser resolvidas e começa por aquelas que você já iniciou para ganhar tempo na solução. E como você falou, fazer primeiro as mais fáceis. Isso, fazer primeiro as mais fáceis. Mas tem que treinar como você tá propondo. É, porque aí você sabe, putz, já deu uma hora, eu ainda tô na questão, eu ainda respondi só 15 questões. Eu tô indo rápido ou tô indo devagar, né? Uhum, eu, normalmente, quando eu faço simulado, eu respondo pelo menos 10 questões de biologia de cara, de biológicas, né? Ciências da natureza. Agora eu só respondi 6. Eu tô indo bem, eu tô indo mal. O que tá sendo avaliado é realmente o que você sabe e não se você sabe fazer uma prova, né? Sim, sim, sim. Às vezes o pessoal pensa que é perda de tempo, mas, por exemplo, uma leitura rápida nos comandos da questão, uma coisa que é importante para quem está se preparando. A estrutura de todo item é a mesma. Um texto motivador, um parágrafo final desse texto, que é o comando da questão, que diz o que é que o item espera de você, e as alternativas. Então, quando você lê sempre o último parágrafo antes das alternativas, você já sabe o que é aquele item quer de você. Independente do tamanho do texto de introdução... Ah, sim, sim. Vale não começa pelo texto, começa pela pergunta, né? Exato. Sempre leia o último parágrafo antes das alternativas. Ah, já falaram isso antes, porque aí você já vai lendo o texto sabendo o que, que ele quer, exatamente. E às vezes você nem precisa do texto. Às vezes a pergunta, o texto só servia para ilustrar onde aquele conceito se insere, mas a pergunta às vezes já tem a resposta, ou a pergunta tá avaliando um conceito que não é o texto quem fala, e nem precisava ler. O seu repertório já permite fazer. E também permite avaliar se é algo que tá fora do seu domínio para você não começar lendo e fazendo essa questão, já pular para uma próxima mais perto do que você domina. Então você consegue em 5 minutos bater o olho em pelo menos metade dos parágrafos que indicam a pergunta da questão e começar por aquilo que você sabe fazer com certeza, até porque melhora a autoestima e você passa a ter um posicionamento em relação à prova diferente. Se o seu psicológico vencedor, eu vou ficar destruído. Ah, sim, que vai minando teu, se você começar por uma que você sabe menos, tu vai ficando nervoso, caraca, não sei nada, eu não sei. Tem um filme famoso, chama Curso de Verão. Achei que você fosse falar do quadro do Mr. Bean. Não, é do curso de verão, que ele acorda e ele não sabe responder as coisas mais básicas. Como é que se escreve gato? Ele, eu não sei. Aí ele, eu não sei nada. E aí você começa a ter esse desespero do eu não sei nada, né? Porque, mas na verdade você sabe, você só tá numa bolha de perguntas difíceis. Sou eu na prova de geometria. O Átila pode falar com muito mais propriedade, mas quando você aumenta o nível de cortisol, a cortisona interfere diretamente na bainha de mielina e na velocidade das conexões neurais. Então você pode dar um branco só só porque você fez a primeira questão sem saber resolvê-la. Pode dar um branco. É isso aí. E fora que desgasta mais mesmo. Você ficar quebrando a cabeça pra responder uma questão vai te deixar mais distraído, mais cansado, mais desgastado. Então, né, resolve tudo que tá fácil antes, porque se você ficar se matando numa questão difícil logo no começo, quando cair uma questão fácil, é capaz de você errar por besteira. Exato. Marquei a alternativa errada, troquei o nome, não fiz uma conta besta, porque você já tava cansado naquele ponto, né? E é por isso que essas técnicas terroristas que alguns alunos usam minam a capacidade dos estudantes concorrentes. Por exemplo, eu lembro de estudantes que falavam que começavam a ler a prova como se estivessem murmurando. E aí, vez ou outra, faziam um yes, bem baixinho, pra dar a ideia de que estavam acertando e o pessoal ao redor ficar nervoso que ele tava acertando tudo. Caraca! Agora, eu quero fazer um meia-culpa, se vocês me permitem, porque pela audiência que vocês têm, talvez eu consiga falar com alguém que eu tenho certeza que eu prejudiquei quando eu fiz o meu primeiro vestibular, lá nos idos anos 90. Caraca, você carrega essa culpa, cara? Você tá carregando essa culpa até hoje? O que que tu fez, cara? Entenda pra você ver como foi. Eu e um amigo, por conta do nome, caímos na mesma sala. E a gente brincou junto de como a gente ia fazer pra dar uma movimentada na sala. O vestibular é feito em duas fases, eu passei na primeira fase e raspei metade do meu cabelo. Eu fiquei com metade do cabelo raspado e a outra metade que parecia um roqueiro que tinha levado uma machadada na cabeça. E quando eu entrei na sala, ele já estava. E ao entrar, ele deu um grito do tipo: "Não, você veio!" E aí logo todo mundo olhou pra gente. Cara, que é isso? Você com essa cabeça raspada só pra provocar porque você já foi aprovado no vestibular da estadual? Mentira, eu não tinha nem feito a estadual. Aí ele virou pra sala e disse: "Sabe o que é que ele veio fazer? Ele veio aumentar a nota de corte." Porque no nosso vestibular, a nota de corte não era pela média, era pela nota máxima, era 30% da nota máxima. Aí ele virou pra sala e disse: "Esse cara fechou matemática e física na estadual, ele vai ferrar todo mundo porque ele veio fazer a prova só pra poder aumentar o ponto de corte." Ele disse: "Ó, raspei metade do cabelo na estadual, vou raspar outra metade na federal." Enquanto ele tava fazendo esse discurso, no canto da sala, e é pra essa pessoa em particular que eu me dirijo, tinha uma menina, que parece que eu tô vendo, cabelo liso escorrido, branquinha de cabeça baixa, que começou a... a chorar. Aí daqui a pouco ela falou a frase que me doeu e cortou o coração. Até hoje eu carrego essa culpa. Ela disse: "Mais um ano de cursinho, não! Não!" Então a brincadeira da gente provavelmente destruiu a prova da menina. E se essa menina estiver me escutando agora, eu sou aquele cara com metade do cabelo raspado. Eu peço desculpas a você. Nos últimos 25 anos eu tenho me dedicado a fazer as pessoas entrarem na universidade, talvez pra amenizar a culpa do que eu fiz com você. Me perdoe de coração. Caraca, cara. Caramba. E tá vendo, o pessoal me zoa por causa da história de loira, meia loira é muito pior. Pois é. Meia loira. Pior que isso, só se fosse japonês. Porque nos cursinhos de São Paulo, pelo menos, a fama era que se tivesse asiático prestando a prova, medicina já era. Ah, é? Eu fiz engenharia na Universidade Federal de Pernambuco e lá nas portas dizia: "Enquanto você perde tempo aqui, taranã, tem um japonês estudando em algum lugar." Então as provas tinham sempre uma frase remetendo a japoneses estudando enquanto a gente tava perdendo tempo no banheiro. A maioria das pessoas que vai prestar o Enem, elas estão em idade escolar e elas estão terminando a escola, né? Então elas vão estar encarando, na verdade, um universo de possibilidades. Não só Enem, mas muitas vão estar também fazendo vestibular para outras universidades. Certo. Qual é a grande... Existem grandes diferenças entre uma prova do Enem e as provas atuais de vestibular? É tipo assim, um universo completamente diferente ou o cara está estudando para uma e já está estudando para outra? São diferentes. A metodologia é diferente. A prova do Enem é baseada em itens que se propõem a julgar se você desenvolveu ou não proficiência em algumas habilidades. A maioria das questões de vestibulares visam saber se você tem ou não aprendido determinado tipo de conteúdo. São diferentes na grande maioria. Se você decorou ou não, né? É, se você é capaz de retornar aquilo que te passaram anteriormente, né? Aí alguns vestibulares fazem isso de forma mais simples, do tipo, dado A e B, encontre C. Aí você precisa saber a relação entre A e B para encontrar C. Ou alguns vestibulares tornam isso um pouco mais confuso ou profundo, mas no final das histórias é: eu te dei uma informação e eu quero agora que você me devolva essa informação através da prova. Ok, entendi que são metodologias diferentes, mas dá pra passar em ambas respondendo C em todas as questões? Não. Não. Porra! Não. Não. Mas dava pra passar em algumas. É, dá pra passar em algumas, é fato. Existem vestibulares e alguns cursos onde a concorrência é menor do que um. Então, se você tirar a nota mínima, que em alguns vestibulares é simplesmente não zerar, dá pra passar mesmo marcando tudo C. Ah, é? É. Que vestibulares são esses? É melhor não citar marcas. O que eu fiz é assim. É. Duas vezes, inclusive. Ah, meu Deus do céu. Pessoal, até brinca que em alguns lugares é só passar na frente da faculdade e responder a um questionário social que você já pode se matricular. Então, eu tive aula num colégio que era parte de uma rede de faculdades também. E teve bastante gente da minha sala que tinha as melhores condições socioeconômicas que receberam a carta avisando que tinham passado no vestibular da faculdade. Não tinham prestado nem o vestibular. Que isso? É. A gente não recebe cartão de crédito de banco mesmo sem solicitar. Ah, eu acho que a universidade entendeu que você tinha um perfil que se alinhava ao perfil do curso e pressupôs que se você tivesse feito a prova, você seria aprovado, então já te deu a aprovação antes mesmo na inscrição. O perfil tem dinheiro pra pagar, é isso. É, vou me inscrever aqui no vestibular da universidade, da faculdade, da escola aqui, porque vai que eu não passo no resto, né? E aí nem foi fazer a prova e aí recebe a carta de aprovação em casa. Ah, tá, mas o cara se inscreveu, mas não fez a prova, mas foi aprovado. Existe isso. Exato. É, nesse caso, provavelmente a universidade usou o banco de notas que ele tinha da escola, já que era um sistema único, e avaliou a partir do perfil do estudante que ele tinha capacidade de participar do curso, né? Espero realmente que seja esse o caso. É. A universidade particular pode botar pra dentro o que ela quiser. É isso, né, basicamente. Na verdade, não. Na verdade, ela tem que ter pelo menos uma prova de redação em que o aluno tire 30% da nota máxima. É verdade, tem a redação, né? É. O único critério obrigatório é a prova de redação. Agora, como é um critério subjetivo, quem vai corrigir é um humano, o humano pode, de repente, aceitar que aquele texto corresponde a 30% da nota máxima e atribuindo o valor mínimo da direito ao acesso à vaga. E isso é uma coisa que o Enem mesmo teve que resolver bem recentemente, assim. Se eu não me engano, ainda é corrigido dessa forma. A redação vai para dois corretores e se tiver uma diferença muito grande de nota entre um e outro, ela vai para um terceiro. É, e aí, se ainda persistir, vai para uma banca. Caraca. Justamente para não ter essa... Né, uma pessoa deu uma nota, outra pessoa deu outra e outra pessoa daria outra e você tá sujeito a boa vontade de quem avaliou ali no momento. Não, alguns professores, inclusive, fizeram uma proposta que nem foi cogitada, mas que eu, por exemplo, acho coerente, é de que como a prova toda tem nota baseada em TRI e a redação não tem TRI, então ela distorce, teoricamente, a média final. O que, que é TRI? TRI é a teoria da resposta ao item que a gente falou lá no início, em que atribui valores diferentes mesmo para o mesmo número de acertos, baseado na consistência do caminho das respostas. É uma técnica matemática estatística que garante, pelo menos se propõe a garantir que o aluno não ganhou ponto porque chutou e que também consegue ver a consistência de acertos para dizer esse aluno acertou 60 questões, mas sabe mais do que esse outro que também acertou 60 questões pelo caminho de acertos que ele fez. Uhum. A redação não tem isso porque não tem pré-teste para redação. E aí alguns professores, inclusive eu, defendia que a prova de redação poderia ser como em alguns concursos públicos é a prova de atividade física. Ela seria uma prova eliminatória, não classificatória. Deixa eu explicar. O estudante deveria ter uma proficiência mínima de escrita para provar que ele estava habilitado ao curso superior. Então, ele seria apto ou não apto. E a média não sofreria interferência de um resultado numérico da prova de redação. E aí o TRI não sofreria distorções, como acontece hoje, por conta da prova da redação oferecer um valor numérico de pontuação para o aluno, ao invés de aptidão ou não aptidão. Mas o INEP sequer considerou essa possibilidade. É que a redação ela pode fazer um peso enorme na nota, né? Sim, um peso super grande numa coisa que é tão imprecisa, vai. Quem são esses condenados pela justiça que tem que tem que corrigir prova de redação? Eu sei responder por quem são os condenados que precisam corrigir por questões de biologia. Porque era o que eu tinha contato. Mas toda vez que tem vestibular, tem alguns professores, isso de onde eu estudava, alguns professores eram eleitos para fazer a correção da prova e aí eles recrutavam alunos de pós-graduação, que já tinha graduação em biologia, para ler e avaliar as questões da segunda fase, por exemplo, que eram escritas. Uhum. Então, era aluno de pós-graduação. É. Na prova do Enem, o INEP, que é quem aplica, quem prepara, quem organiza, ele faz uma chamada pública. No caso, para elaboradores de itens, tem que ser vinculado a algum instituto federal ou universidade pública. E aí, dá um treinamento, e a partir desse treinamento, você pode se candidatar a ter questões elegíveis para o banco. Tem um grupo de professores que tem um status superior, que são os coordenadores de cada área, que vão avaliar se seu item atende ou não aos critérios estabelecidos, e se houver o aceite, aí vai para a fase de pré-teste, para depois ir para o Banco Nacional de Itens. No caso da prova de redação, também é aberta uma chamada pública, professores do Brasil se oferecem para as vagas, são treinados nos critérios de correção, e dentro do treinamento são selecionados alguns e outros não, ficando num banco de reserva caso haja a necessidade de substituição. Mas é uma chamada pública feita pelo INEP. Claro que tem cursinho de Enem, etc. Mas além disso, como é que a pessoa pode complementar a preparação dela para o Enem? Nas interwebs. Alexandre, hoje em dia está muito mais fácil para o estudante que quer buscar conteúdo, né? Principalmente de 4, 5 anos para cá, o volume de material que pode ser utilizado em preparação cresceu exponencialmente e o acesso ficou facilitado pela melhoria da banda e também pela popularização de dispositivos que utilizam a internet. Hoje, o estudante pode, por exemplo, de forma gratuita, entrar no YouTube e pesquisar por conteúdo que ele quer assistir e ele vai ter uma diversidade de professores que vai oferecer uma aula, uma explicação, um vídeo falando sobre aquele tema. É tanta verdade, gente... Não falta é aula pré-vestibular, né? Isso. Inclusive, é tanta aula que o próprio YouTube se preocupou em diferenciar os conteúdos que são melhores dos demais. Ele, em 2013, ele criou um YouTube dentro do YouTube, que é o YouTube Educação, ou carinhosamente o YouTube Edu. Uma parceria entre o YouTube e a Fundação Lehman, que contratou profissionais da Unicamp e fez uma curadoria de canais para diferenciar aqueles canais que teriam um conteúdo que poderia ser tipo, ter um selo de qualidade de garantia que não tinha erro conceitual. Uhum. E desde 2013 para cá, esse grupo de canais tem aumentado. Uma coisa que é importante chamar a atenção é que os canais que ali estão não são só canais de videoaula. Por exemplo, nós temos o canal Manual do Mundo, desde a origem do YouTube Educação, fazendo parte do YouTube Edu, porque se entende a educação de uma forma mais ampla do que simplesmente aquela aula tradicional transposta para o vídeo. O YouTube Educação seria um local onde a pessoa poderia se informar com canais cuja a apresentação de conteúdo foi validada. De lá para cá já temos cerca de 300 canais, mais de 30 mil aulas e mais de 10 bilhões de aulas assistidas acumuladas nesses canais. Os canais, depois da curadoria, recebem um selo de distinção para utilizarem tanto no banner como nas thumbnails, nas capas dos vídeos, e eles passam periodicamente por novas curadorias para perceber se o canal continua mantendo o controle de qualidade. Importante que não tem restrição sobre o estilo de aula. Existem professores altamente tecnológicos e professores que usam caneta e papel. Existem professores que são mais sérios e professores completamente bonachões. O que é importante é que todo o conteúdo seja oferecido com rigor de apresentação do conteúdo, não apresentem preconceitos, não falem sobre discursos de ódio ou de segregação de qualquer tipo e que respeitem as diretrizes da comunidade. Para quem está se preparando, é uma ferramenta excelente porque você entra lá e tem praticamente aula sobre todos os conteúdos com a garantia de que você vai receber conteúdo que está verificado por especialistas. Muito bom. Pode citar, por exemplo, um canal legal que seja, tem essa chancela do YouTube Educação? Tem um canal de física bem bacana chamado Física Total. Boa! Mas brincadeiras à parte, assim, Física Total realmente está lá desde o início, mas também está, por exemplo, Física do professor Fabrício, que é o Física Fabris, e mais recentemente um grupo de professores faz parte, hoje são mais de 15 canais de física. Nós temos canais como, por exemplo, Matemática Rio, do professor Rafael Procópio, com mais de 1.500 vídeos de todos os conteúdos. Nós temos Química com o professor Paulo Valim. Nós temos, por exemplo, Inglês, não só para o Enem ou para vestibulares, mas também conversação e com outros objetivos, como English in Brazil, da professora Karina. Temos Geografia, como, por exemplo, o pessoal do Terra Negra, que faz um trabalho documental com vídeos muito, muito legais. Tem também em Geografia o Sylvester, que faz um... ele é o rei das animações. A gente tem canais de Biologia, como, por exemplo, o Explica, do professor Kennedy Ramos. Temos também o professor Samuel Cunha e outros grandes canais. Temos o fenômeno atual da internet brasileira, que é o professor Noslen de Português, um canal que em um ano partiu de 100 mil para 1,5 milhão de inscritos. Então ele é um cometa. É, ele cresceu mais de 15 vezes no intervalo de pouco mais de um ano. É um cara extremamente carismático, muito querido, e está bombando, que é o professor de Português Noslen. E a gente pode, assim, passar o resto do programa todo citando vários e vários canais de alta qualidade, de frequência de postagem. E é importante que a gente cite também canais que não são de aulas propriamente ditas, mas que dão aulas em cada um dos vídeos que oferecem. A gente tem, por exemplo, Nerdologia, que é um exemplo claro disso. Oh! O trabalho que o Átila e o Felipe fazem é incrível. Tem outros canais, como, por exemplo, a gente pode assistir a vídeos de ciência e de história lá com Castanhari. Muito, muito material bom do Iberê no Manual do Mundo. E outros canais que não se dedicam à produção exclusiva de aulas no modelo que a gente vê de sala de aula, mas que oferecem conteúdo de altíssima qualidade. O Blablalogia, por exemplo, é uma reunião de vários especialistas de várias áreas que oferecem material que pode ser, sim, utilizado para complementar o estudo e a formação dos estudantes que estão se preparando para Enem e vestibulares. Uma parte importante que eu acho de extrapolar um pouco a sala de aula, né? Para fugir do cursinho ou do estudo em casa, que para mim foi uma coisa que me ajudou muito quando eu fui fazer vestibular e outras coisas, principalmente hoje em dia com a redação, acompanhar canais no YouTube que não necessariamente estão dando uma aula, mas que estão dando uma argumentação a respeito de um tema, que seja, né, argumentação a respeito de atualidades. Vou pegar um exemplo bem direto. Se você pegar, por exemplo, o podcast do Felipe, o Xadrez Verbal, ele está sempre interpretando notícias atuais com base na história, com base na política e por aí vai. Esse tipo de argumentação em cima de algo que está acontecendo também é importante, inclusive, para a redação. Né? Sim, 100% concordo com você. A redação do Enem, a redação de vários vestibulares, vivem pegando uma discussão que mobilizou o ano inteiro, que todo mundo estava falando a respeito daquilo, e aí fazem uma pergunta, argumente que sim ou que não, por que esse tema é importante. E aí você ter acompanhado ao longo do ano essa... A discussão em cima disso vai te dar um poder de argumentação na hora da redação muito maior do que só ter estudado e não ter... É verdade. Se informado além, né? Concordo 100% com você. Eu acho que vale lembrar que não é a única prova, nem a única oportunidade, e dependendo da carreira, dependendo do que você quer fazer, faça a prova já sabendo que pode não ser a vez que você vai passar e você talvez tenha que estudar por mais tempo para fazer aquilo. Se você tem como passar um tempo estudando para seguir a carreira que você quer, faz isso e se prepara sabendo que... Quando eu dava aula em cursinho comunitário, a gente conversava com o pessoal e falava, olha, para quem teve um ensino médio que não foi tão forte, você vai ter que fazer um cursinho aqui por vários anos, por pelo menos uns dois. O primeiro para aprender tudo que você não teve no ensino médio e o segundo para relembrar e poder fazer o vestibular. Isso, claro, dependendo... Passar no primeiro, maravilha, a gente tá trabalhando para isso aqui, mas se você não passar, saiba que é normal, porque nem tudo que o vestibular cobra, você teve no ensino médio, então pode demorar mais. E dependendo da idade que você tem, do que você tá fazendo, esse um ano a mais, inclusive, te ajuda a escolher uma carreira que tem mais a ver com a tua afinidade conforme você amadurece, né? Eu conheço muita gente que não fazia ideia do que ia prestar e escolheu a carreira que for, que seja biologia, porque tirou no cara a coroa na fila de inscrição, sabe? E às vezes fazer isso logo que você sai do ensino médio pode ser uma hora que você ainda não formou opinião sobre o que você quer fazer, e é normal mudar isso depois. Então, assim, não passar de primeira, não passar naquela hora e ter que estudar de novo depois é super normal e pode ser até produtivo. E só reforçando isso aí, Átila, que eu acho importantíssimo que você toque, a metodologia do SISU permite, por exemplo, que o cara dia após dia vá buscando vagas diferentes de acordo com a nota, já que ele faz um ranqueamento diário, e muitas vezes o cara aplica só para passar, para dar uma resposta à sociedade. Ele queria o curso A, mas ele não vai conseguir, e aí ele aplica para um curso B, onde a nota dele dá, só para que ele passe. E isso é um erro estratégico muito grande. Às vezes a pessoa vai fazer um curso que não quer, acaba desistindo no meio do caminho, perde tempo e perde a oportunidade de se preparar melhor para aquele curso que ele realmente quer. E aí uma outra coisa para botar na fila que pode valer a pena é que desde 2017 o Enem passou a ter provas inclusivas. Ele passou a ter, para as pessoas com dificuldade visual, a prova ampliada e super ampliada, que usa uma fonte bem maior. Passou a ter um caderno específico para pessoas que leem a prova em braille ou para ledores, pessoas que vão ler para eles em braille. E também passou a ter uma prova chamada caderno verde, que é para Libras. E aí isso pode valer a pena para considerar que algumas pessoas que não sabem disso talvez não submetam a avaliação, pensando que não tem provas especiais para as necessidades que elas têm. Vem aí a prova do Enem. Yeah! A gente tem um ano inteiro pela frente de estudos, porque normalmente as pessoas começam a buscar dicas e começam a bater o desespero quando chega perto, né, das datas fatídicas. Ah, começa a ficar aquele desesperado, começa a fazer virada de mega aula a semana toda e tal. O que você diria pra quem, agora, tipo, ainda falta meses, né, a gente tá no início do ano, o Enem é novembro. O que você diria no início dessa jornada de estudo de um ano pra pessoa se preocupar? Não no final, entendeu? Normalmente todo mundo se preocupa no final. O que você diria agora, pro cara focar esses meses pra frente? Eu diria assim, trata como se fosse uma maratona. Eu não me inscrevo numa maratona de 42 quilômetros se eu nunca corri pelo menos 40, 20, que seja, né? Então, trata a prova como se fosse uma maratona. Antes de você fazer a maratona que vai descobrir, vai te dizer se você passa ou não no curso que você quer fazer, corre outras. Faz o simulado, vai fazendo simulados ao longo do ano. Simulados funcionam. Então, isso que eu ia perguntar. O simulado, ele realmente é a parada? O simulado é prova velha do Enem? Como é que é? Que seja a prova velha. Que seja pegar os Enems dos anos anteriores e fazer eles. É válido? É válido. Desde 2009, pelo menos, que é uma prova mais próxima da atual, pode não ser exatamente a mesma prova. E quando você estiver nervoso na hora de fazer lá, você vai errar mais por causa do estresse. Mas já é um bom sinal. Se você nos simulados não tá chegando na nota que você precisa no dia da prova, você já sabe que esse ano vai ser bem difícil. Uhum. Se você tá indo bem nos simulados, tem uma chance de você ir tão bem quanto na prova ou não. Mas se você já não faz no simulado a nota que você precisa, você já sabe que vai faltar. E já dá pra saber, com base no que você fez na prova, o que te falta lá pra frente. Então, eu, estudando sozinho, teria muito mais facilidade quando fui fazer vestibular em estudar biologia, porque era o que eu gostava. Mas, por ser o que eu gostava, eu já ia bem e eu não precisava estudar. Então, eu acabei gastando muito mais tempo estudando tudo que eu não gostava. Mas foi o que me ajudou a passar, porque eu fazia os simulados e eu sabia onde eu tava indo mal. Uhum. Né? Então, preparação e estudar pra prova, eu faço ao longo do ano. Eu vou estudando o que eu não fiz bem no simulado. Especialmente se você ainda tá no ensino médio e nunca fez o Enem na sua vida, dá pra você fazer ele antes de você não precisar terminar o ensino médio pra fazer essa prova pela primeira e única vez. Você pode ir fazendo esses testes. Tem na internet, dá pra baixar, dá pra fazer simulado pelo navegador, até pelo celular e ver a nota que você tirou ali na hora. Não é uma coisa que você precisa ir pra um cursinho pra fazer ou pra um lugar. Inclusive, Atila, alguns dos simulados já oferecem um diagnóstico dos conteúdos que você precisa reforçar. Você faz a prova, além da nota, ele te diz, olha, você precisa reforçar isso e aquilo outro. Como numa anamnese, né? O objetivo ali é descobrir quais são suas fortalezas e quais são suas fraquezas pra reforçar suas fraquezas. Você tem que ir mal em algumas coisas pra saber que você tá mal naquilo e precisa estudar mais. E quando chega perto da prova, é muito mais um preparo de disposição do que preparo de conteúdo. Então, no dia anterior, já separa o teu RG, já separa o bilhete único do ônibus, ou sei lá, o que você vai precisar pra ir fazer a prova, já separa mais de uma caneta, mais de um lápis, bota tudo ali pra no dia seguinte você não ter estresse nenhum, garantir que você vai pôr tudo numa bolsa e vai com você, e você não vai ter surpresa lá. Imagina que você ganhou a primeira viagem internacional da tua vida, você vai pra o país que você sempre sonhou, o parque que você sempre sonhou. Você não vai chegar no dia da viagem e resolver fazer a mala e viajar, você vai estar preparado muito antes. O vestibular é a mesma coisa. Vai sair de casa e esquecer passaporte. Isso, é. Quem nunca? Ao longo do ano é importante que o estudante mude a mentalidade que muitas vezes ele traz da escola de estudar para a prova. Muitas vezes o estudante estuda para o simulado daquele mês ou daquele bimestre, daquele módulo, e aí passada aquela prova ele vai para o próximo conteúdo e parece que apaga o que ele estudou antes, porque ele se ilude porque fez aquela nota naquela prova de fevereiro e só vai resolver revisar na última semana de preparação e ver o quanto ele esqueceu ao longo do ano. É importante que ele crie um mecanismo de ficar retroalimentando os conteúdos. E aí vale a pena, por exemplo, ele criar uma metodologia de fichário. Feito na faculdade, a gente lê um livro e ficha o livro para quando precisa de alguma coisa não precisar ler o livro de novo, bater o olho no fichário. Então, se o estudante cria uma metodologia de fazer mapa mental, resumo de conteúdo, desenho das principais informações e fica retroalimentando aquele conteúdo ao longo do tempo, ele vai perceber que a cada retroalimentação ele precisa de menos tempo e ele vai lembrando de cada vez mais coisas. Olha, então, aí, quanto mais tempo ele tiver para fazer essa retroalimentação, mais garantia de lá no final ele conseguir lembrar de um conteúdo mais extenso. Não adianta o cara no primeiro mês estuda o conteúdo A e nunca mais olha para ele até o dia da prova. Ele precisa ficar sempre voltando. E por isso que é importante que ele faça simulados com todos os conteúdos que vão ser cobrados e não apenas dos conteúdos específicos que ele acabou de estudar. Porque aí fica aquela falsa ilusão de que, ah, eu acabei de estudar, fiz a prova, tirei boa nota, tô sabendo. E aí eu esqueço desse conteúdo durante o ano. Quando eu for solicitado de novo lá na frente, eu vou acabar não lembrando de tudo porque eu não fiz essa retroalimentação. Outra coisa que eu acho que é muito importante é que ele se cerque de ajuda qualificada. Hoje em dia, na internet, a gente tem um volume de informação tão grande que o problema não é informação, mas é curadoria, é filtro, é o que vale e o que não vale. E aí, procurar por professores especialistas, procurar por canais de comunicação que realmente entendam do que estão tratando, páginas, procurar também professores presenciais, se for o caso, se houver disponibilidade. Você pode procurar podcasts para se informar e se qualificar, mas tenha sempre filtros para escolher aqueles professores que mostram resultado ao longo da sua carreira. Porque, infelizmente, a internet é um mar de quase todo mundo poder falar qualquer coisa. E aí os filtros são necessários. Então, escolham bem quem são as suas companhias de viagem ao longo dessa trajetória de preparação. Ah, como inclusive, a redação do Enem desqualifica certas posturas. Sim. Desqualifica. Então, se você, por exemplo, defender crime, se você defender racismo... Discurso de ódio em geral, né? Discurso de ódio e uma série de outras coisas, se você defender isso na redação, a sua prova pode ser desqualificada ou, no mínimo, perder ponto por isso. Então, tem um critério muito bom na hora de você se informar de uma discussão para você saber o que argumentar na redação, também é importante. Muito, muito importante. Quais são as fontes de informação que você vai ter, que tipo de site você vai ler, que tipo de canal você vai acompanhar. Tem que ter um filtro grande, a questão de viés político, de viés ideológico, né? Pseudociência, infelizmente, está aí aos montes. Então, é muito importante saber com quem você está andando para você construir uma carreira como estudante muito positiva. Tem bastante gente aí qualificada, gente de todo tipo, para toda matéria. Então, eu acho que hoje é bem mais simples para quem realmente está interessado. Mas, reforço, vale a pena escolher bem com quem você vai estar acompanhado. Tá aí uma dica para um cara que tem o espírito do teu aluno que arrancava o papel do banheiro todo. É isso que eu tava pensando. Crime é um canal. Eu tava pensando nisso, cara. Leve papel higiênico para sua prova. Você ainda tá dando sugestão construtiva. Eu dou essa dica. Eu dou essa dica. Leve papel. O que eu ia falar é, se você criar um canal que defende que vacinas não funcionam, que defende criacionismo, por exemplo, você não só tá desqualificando os concorrentes, como tá garantindo que os concorrentes que nascerem depois não vão chegar na fase adulta para prestar o vestibular. Olha aí, é provável que esse aluno seja audiência, porque se ele gostava de ciências de alguma forma, ele com certeza acompanha a gente. Então, é uma dica que pode ser útil, sim. Espero que ele não esteja ouvindo. E aí, eu acho que é importante lembrar que desde 2017, a prova do Enem passou a ser mais inclusiva. Inclusive, no Enem 2017, o tema de redação proposto falava sobre inclusão de deficiências auditivas. Uhum. Teve muita gente que não sabia nem o que era, né? Pois é, que acabou fugindo do tema porque não conseguiu entender direito qual era o argumento da redação. Mas nesse ano, em particular, foram criadas a prova laranja. A prova laranja é uma prova que ela é impressa em braille, que para deficientes visuais é muito útil, e que para pessoas que têm uma deficiência, mas que não leiam em braille, possam solicitar alguém para ler a prova em braille para ele. Também tem para pessoas que têm uma deficiência visual, mas que não são cegas, tem a prova ampliada e a prova super ampliada, em que a fonte é muito maior para facilitar a leitura. Pessoas que têm, por exemplo, xerotocone, que tem graus muito elevados, tem uma prova com a letra gigantesca para que elas possam também prestar a prova. Mas aí tem que requisitar antes? Isso, exatamente. Na inscrição? Você tem que, na inscrição, solicitar dizendo que tem necessidades especiais e dizer que tipo de avaliação você precisa. Então, em maio, quando sair o edital, na hora de ler o edital, ele orienta o que você deve fazer. A prova já preenchida não tem, não, porque tem gente que tem mais deficiência aí que não tem jeito. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.